Depois desta celebração festiva que marca a vida cristã em Oliveira do Hospital, quero agradecer, em nome da equipa sacerdotal do nosso concelho, a presença de todos vós. São João Paulo II proteja o nosso caminho e fortaleça a nossa fé e compromisso evangelizador. Muito obrigado a todos.